nosso tema dessa noite, sofrimentos proveitosos. E a gente pode até pensar, né? Será que existe algum proveito no sofrimento? Sofrer seria bom? Quem de nós buscaria sofrimento como uma forma, então, de aproveitar? Ninguém, né? Todos nós queremos nos afastar do que chamamos de sofrimento. Porém, há muito tempo atrás, nós temos aqui uma representação de Jesus. Ele disse, né, que bem-aventurados os que sofrem, ou ele disse os aflitos, que seria a mesma coisa, porque deles é o reino dos céus. O que, que ele quis dizer com isso, né? Bem-aventurados os que sofrem. E o cara está lá levando. Ele estava nos prometendo, então, que através do sofrimento nós iríamos para um lugar melhor, alcançaríamos uma situação de vida melhor. Só que, se a gente pegar ao pé da letra essa frase, a gente vai achar que, então, todo mundo que sofre vai para o céu. Bem-aventurados os que sofrem, né? Mas não é bem assim. Porque senão, todos nós iríamos para o céu. Porque todo mundo sofre, de alguma forma ou de outra, por alguma coisa ou por outra. Mas o que, que é que diferencia, então, ir ou não ir? Qual é o ponto que divide isso tudo? E até convido vocês a lerem aqui no Evangelho, tem o capítulo 5, que ele fala muita coisa sobre isso. Ele especifica, explica a questão do bem-aventurado que sofre. O que, que é o sofrimento? Então não é para todo mundo que vai sofrer que vai ganhar os céus. E a gente até às vezes sabe de pessoas que sofreram muito aqui, mas que talvez não tenham ido para esse céu. Porque a diferença, e aqui fala, está em sofrer bem, aproveitar o sofrimento, a oportunidade que a gente está tendo de ser testado na dor, seja ela física ou seja ela da alma, para que através dessa situação a gente tente entender por que, que a gente está passando por isso. Porque se Deus é bom, e a gente sabe disso, e Ele quer o melhor para todos nós, por que, que a gente tem que passar por determinadas situações? E outra pessoa que eu conheço, que não é tão bom quanto eu, não passa por nada disso. Então, cadê a justiça? A gente se pergunta essas questões, a gente se compara sempre. Mas a gente tem que aproveitar essa oportunidade, desse sofrimento, para tentar entender por que, que a gente está nessa situação. Por que, que aí aquilo está caindo para mim? Por que, que eu tenho que passar por isso? Ou por que, que eu tenho que me sentir dessa maneira? Porque o sofrimento, a gente poderia dizer que ele é individual. Duas pessoas passando pela mesma situação vão reagir de forma diferente. Então, por que, que eu sofro com determinada situação? Com alguma coisa que não é nem comigo, mas é fora de mim. Por que, que aquilo me incomoda? Eu tenho que me interiorizar, eu tenho que me conhecer para descobrir por que, que isso está acontecendo. Se realmente é necessário essa minha forma de interpretar, ela é necessária até que eu mude, até que eu entenda, até que eu faça diferente. Essa questão das nossas interpretações, porque tudo nesse nosso mundo é interpretação, é aquilo que nós trazemos como bagagem com aquilo que nos defronta. E essa reação é que vai nos dar essa diferenciação do que é bom para mim e do que é ruim. Só para ler uma frase que ele coloca aqui, nessa questão do mal sofrer ou do bem, ele diz: poucos sofrem bem, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus, que é o que ele fala nas bem-aventuranças. As provas bem suportadas. Então, às vezes, a gente tem uma situação tão pequena no nosso dia a dia e a gente não suporta. A gente simplesmente devolve. A gente joga do jeito que vem. É que nem jogo, né? Rebate. Isso não quero, isso não é para mim. E aí o que que acontece? Isso volta. Isso volta, volta maior, volta com mais força. Aí depois a gente fica meio quebradaço. Mas talvez a gente ainda não compreendeu esse sofrimento para fazer ele virar proveitoso. Então a gente continua se revoltando, volta de novo, porque a gente tem que aprender alguma coisa com isso. Afinal, a gente tem a capacidade da inteligência, né? Do discernimento, de compreensão. A gente tem que entender o que que isso está querendo nos dizer. Por que que aquilo está acontecendo comigo? A gente percebe pessoas, grandes pessoas que passaram já no nosso planeta e algumas que de repente também estão junto com a gente nesse momento, que são exemplos de conduta, que provavelmente a cruz que elas carregam é muito maior que a nossa. E a gente olha para elas e vê o sorriso, vê que elas estão alinhadas. E aquela percepção, quando a gente consegue ter dessas pessoas, elas devem nos dar ânimo, esperança. Dizer, ela que está certa, não é aquele outro que está tentando se livrar de uma forma errada de tudo isso. E não dá para se livrar, né? A gente pode fugir, mas as coisas nos acompanham. Porque somos nós que carregamos isso. Não são as coisas externas que vêm contra nós. Somos nós, a nossa maneira de interpretar. Então, se o sofrimento ele é purificador, ele tem a capacidade de nos melhorar, de nos fazer compreender, por que, então, que a gente não procura sofrer mais, né? Seria um pensamento quase lógico nesse caminho, mas é um pensamento errado. Buscar mais sofrimento não significa que a gente vá resgatar mais coisas. É o aprendizado de cada situação que nos vai tornar melhores. A gente pode aprender e deve aprender com as nossas situações e a gente pode aprender com o que os outros estão passando, observando. É uma das formas de aprender, né? Aprender através do amor, da empatia, do que aquela pessoa está vivenciando e tentar se colocar no lugar dela e pensar o que eu faria se eu estivesse, ou melhor ainda, o que eu posso fazer para tornar o sofrimento alheio menor. Quando a gente fala, e tem uma palavra que nos ronda, né, nesses tempos, que é o karma. Então a gente entende que karma é aquele fardo que cada pessoa tem para carregar durante a vida e resolver, porque é problema dela. A gente acha que o karma é problema dele. De uma certa forma é. Mas que, como sendo um karma, então a gente não pode mexer nele, a gente não tem autonomia, capacidade de amenizar, sejam os nossos ou dos outros. Mas é uma visão distorcida. A gente tem e deve tentar melhorar uma situação. A nossa, sem dúvida, senão nós não estaríamos passando por isso. E a dos outros que estão perto de nós, ou às vezes nem tão perto, mas que a gente pode, sim, de uma ação que a gente tenha, tornar essa situação mais leve, auxiliar aquela outra pessoa a também compreender a situação de vida dela. É por isso que nós vivemos todos juntos em sociedade. Porque se nós vivêssemos isolados, como é que nós faríamos para nos desenvolvermos, para crescer, para aprender? É difícil, né? Nós não temos os testes que são as nossas convivências, que ficam nos, a gente diz, incomodando, né? Mas na verdade eles ficam simplesmente fazendo com que a gente se movimente, fazendo com que a gente saia do lugar cômodo que nós nos colocamos e tenhamos atitudes de mudança. Essas pessoas que estão do nosso lado, todas elas têm essa capacidade, esse poder de nos movimentar. E a gente faz o mesmo no sentido inverso. Essa é a função da vida em sociedade. Um auxiliar o outro. Um indicar o caminho para o outro. Eu sempre digo que nós, quando paramos e pensamos na nossa trajetória, a gente lembra de várias pessoas que de várias formas nos auxiliaram. Começando pela nossa casa, nossa família, mas depois dali, tantas outras passaram, algumas que não tinham nem ligação direta com a gente, mas de uma forma simples, nos deram um auxílio. Através de uma opinião, através de uma indicação, ou mesmo de uma ação verdadeira. Então, se alguém teve essa capacidade de fazer isso com a gente tem a capacidade de poder retribuir para um outro. A vida é uma escada, né? E cada um de nós está num degrau. Então, aquele que está sempre mais acima, tenta auxiliar o outro para subir. E assim também a gente vai tentando ir mais além, de uma forma, de uma metáfora, de uma forma que a gente possa tentar entender isso. Então, o sofrimento, ele pode ser proveitoso, e eu diria, ele deve ser proveitoso, para que a gente não repita ele. É que nem a escola, né? A gente tem que aprender para passar de ano, para ir para outra série. Senão a gente tem que fazer tudo de novo. E quem já fez isso sabe que é uma chateação. Rever tudo de novo. Passar de novo pela mesma situação de vida. Sem o aprendizado adquirido. Então que a gente possa se dar conta, né? Ter mais calma. É essencial ter mais calma para poder estar conectado e poder perceber cada uma dessas situações que vão surgindo no nosso dia a dia.